Estabilizado no 620. 620, chame torre 11895. 2954. 3192, reduza para 2109, número 3 na aproximação. 2109, reduza para 2109. 2 vista para 3000 pés com 1017. Até 3000, 1017. 1967, chame centro Recife, 1251, na alterna 13395. 251-3395, boa. Livrando a CTR no momento a 2000 pés, partiu o prazo fora. Gente, o Guardião 01, mantém as condições visuais, como está fora da CTR e abaixo da terminal, você pode ir prosseguir em frequência livre e reporte para o regresso. Vai cruzar 170 com 1824. 24, prossiga agora com Centro Recife, 2685, alterno 2545. 620, solo 29, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livrão 219, 620, boa tarde. Sala, Fatango, prossiga. Sala, Fatango, vem na proa da rotatória, informe 15 milhas fora. Estabilizado o localizador, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, torre agora em 11895. 895, grato, bom trabalho. Lima Quilo Bravo, prossiga agora com o centro para informação e alerta. 1288, alterno 260. 3192, desça para 2017, livre LS, reduza para 179. 170 reduzindo, 72.310, 3.12. Você dá 127. Vocês têm condições de interceptar a base curta? Afirmativo. Gente, regras visuais aos 3.0, segue para 117 com base pela direita, reporte base para a final. Vai lá, base para a final. Observador, muito boa tarde, 3217, passando 190, boa, 3217, identifique, chegada Bonfim, desça para 4.017. 4.017, chegada Bonfim, 3217. approach, good afternoon, Delta Bravo, Alpha November, November. Descending flight level 160. Delta Bravo, Alpha November, November. Walk ident, cleared, bomb arrival, descending to 2006, altimeter 3107. Cleared ILS X-ray, request establishment final. Delta Bravo, Alpha November, November. Cleared bomb arrival, descending altitude 2000, CNH 1018, and report established on ILS X-ray 10. Informação Quebec em curso. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola 10 com a primeira curva à direita na saída da Eulia da Morte. Tropezou 10 primeira aerovia após Piraí com fome. Transponder 5465, controle 120 decimal 8. 360 Guarulhos, pistão 10 primeira curva à direita da Eulia da Morte. Animado Zulu 10, Piraí. 5465208, está na posição 612. Puxa, 6355, atendimento correto, no 612 é reporta pronto para o feedback de autonomia. Chamarei. 1017. Livre pouso no 7, 1017, alfa tango certo. Estacionamento, portarei 3, 2, 2. Sala 3-4, informa o pátio. Externo, só 3192. 3192, cheque o trem, livre pouso no 10, ventou no 70 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 7. Mais chato checado, tá livre pouso no 10, tá 3192. Informação Quebec em curso, autoridade Campina Grande 370, decola da 10 com a primeira curva esquerda na saída pública, transição Zipar. Eu sou do 10 a primeira aerovia após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5470, controle 120 decimal 8. Autoridade 370 para Campina Grande, decola da 5470, transponder 208, 9.6. Só confirmando 5470, transponde. Tranquilo, 470. Gente, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback, acionamento no 09. 7, frequência livre Alfa Tango Sierra. Quanto eu gosto da Papa Gol? 56 milhas a oeste, mantenha 080, que estará encerrado. Para informação de voo alerta, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8. O 392, solo 37, liga à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Boa tarde, 3192, livrou nas suas coisas. 3192, pode ser via Alfa, de Mestre, alguém, se fizer um segundo. Alfa pro 01. Agilizando, Estacionar 63, 27, 58 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna, Salvador. Taxi via Pátio 1 no Inga, ponto de cara chamado em 1 no 8, decimal 95, altímetro 1 a 0, no 7, bom voo. Taxi via Pátio 1 no Inga, ponto de espera da 1 a 0, torre 8 a 9, 63, 27, boa. Taxi. Delta Bravo Alpha, double November Roger, 3 miles from the outer market, complete ILS approach from runway 10 and Kingsat Salvador Tower, frequency 118.95. Contact tower 118.95, Delta Bravo Alpha, double November, bye bye. Thank you. Santos, 3217, é o controle, é autorizado para 2000, altímetro 107, livre LS, custo 10, sem restrições em pelo, chama estabilizado. Santos para 2000, tem restrições em pelo, 97, 3217. Alvo Alpha, November, November, clear to land runway 10, wind 170 degrees with 8 knots, can H1017. Clear to land runway 10, ILS 1017, Delta, November, November. Alfa Tango está aproximando da rotatória e desvolta a pista. Rotatória e desvolta. A torre, 1895, te olha Alfa Tango. 1895, boa tarde. Boa tarde, te olha Alfa Tango, ingresso na final da 1-7, reporte final de 3 milhas. Final 1-7 autorizado, vai reportar com 3 milhas. Estaria 6327, ponto de espera da 1-0 pronto. milhazão no 7, já passando. A gente continua em aproximação, aguarde autorização para pouso. Vai continuar, aguardar autorização para pouso, tá? Captain November 100, go Visitor. You are under radio control, descend maintain 4,000 feet automatic setting 1017 and fly directed to Duna position. November 100, go Visitor. Captain, we will go direct to Duna 4,000 and 1017. Ah, para EBTA, tá? Gente, grato. Na 6327, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 6327. Ataque 9. Alpha November, November, underground at 42, vacate to the right, call ground 121, decimal 9er. 121, decimal 9er, Delta November, November, vacate next to the right. Ground, good afternoon, Delta Bravo, Alpha November, November, vacating runway 10 to the right. Delta Alpha Bravo. Correction, Delta Bravo Alpha November November, approved next via Alpha Kilo Part 3, correction, Apron 3, 4 Romeo is position, okay. Delta Bravo Alpha November November, taxi via Alpha Kilo Apron 3 and parking position is 4 Romeo. 4-0, what's the name, 3-0. Solo 44, livre táxi, parte 5. Decolado aos 44, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, boa, é 327. Controle, simulador, boa tarde, o Xarema é 327. Decolou no PC da Corão, está cruzando 1300, na sua escuta, quando possível, voa Corão, ou Ilhéus ST. 327, boa tarde, contato radar da decolagem. Sobe, mantém nível 160, virando posição Corão. 160, direto coral, grato, 6327. Bem, uma milha do externo completa LS, torre 1895, 3217. 1895, 3217, obrigado, Valente. Boa tarde. Boa tarde, noite Zulu, tarde Brasil. Livre pouso não no zero, vento 180 graus com 9 nós, altímetro no zero no 7. Livre pouso está ou no zero, tá? 3 no 7, obrigado. Pronto, não, isso copia? Alfim 340, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída arbórea elétrica. Eu peso o 21 é a primeira aerovia, após, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5502, controle 120, decimal 8. protegimento com essa, reporta pronto para o pushback de tsunami. Solo Salvador, Golo 966 para o saco. Está com 134 a bordo, pelo menos 425, contendo o Marcel. Taxi é via parte 1 no Índia, ponto de temperatura em 1 noite, 95, altímetro 1017, bom voo. Via parte Índia, ponto de temperatura 295, Golo 966. Boa tarde, 2230, DF mantém 3 mil pés direto do 1, altímetro 1017. Direto para 3.0017, obrigado. Solo 49, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, chama 219, tá? 3207. Alfa Juliette, até alguém que 08 autorizado. Alfa Juliette, 08, 327. Tarde, Golo 966, ponto de espera da 1-0. Boa tarde, Golo 966, linha decola da 1-0, vento 1-8, 0 graus, com 1-0, 9. A linha decola da 1-0, 9-0. 100 Golf Meter, 13 miles from Luna, descend maintain 2,000 feet, you are cleared for LS approach, runway 10, report established for the localizer. Okay, descend out of 2,103 for the ILS approach to 10 and we'll report established, Golf Victor. Golo 966, decolador 52, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Boa tarde. A notificada do Alicia para Valença, né, no Vitor Bravo, na Robson 44, é o meu único pode colocar 0245, mantendo 500 pés. Gente, mantendo 500 pés, DCT Valença, reporte Livrando CTR, Lima Papa Mãe. Portela Livrando CTR, Lima Papa Mãe. Controle Salvador, boa tarde, 1966. 1966, boa tarde, contato um radar na decolagem. Sobe 370, direto Jambo, 1966. Esquerda, voando Jambo, subindo 370, 1966. Controle. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01. 01 ingressou na CTR, está com a magnética 25, retornando para a posse para Salvador, pelo corredor forte, mantendo 2.510 em operação policial, na escuta permanente do controle. Guardião 01, tem condição de voar direto ou rotatório ou prefere manter o corredor? É, preferimos manter o corredor, tem operação, estamos na escolta de uma, da seleção da Croácia, a missão de escolta do policial, aí precisamos manter o corredor. Guardião 01. 100 Golf Victor established. Roger that, November 100 Golf Victor, you are crossing the outer marker. Complete the left approach. Can check now for the tower. Frequency 118, decimal 95. 1895, thank you. You're welcome, sir. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, Azul 27, 8789, Boa tarde, 2789. Direto pelo, chamando ponto de abastecida, contato radar 62 milhas norte. Pelo chamado contra a descida, 2-7-4. Controle, Salvador. 327, 45 milhas de Salvador, serviço radar encerrado, mantém 60, chama controle Léo, frequência 120, decimal 1, chamado 327. Controle Léo, 20, decimal 1, 3, 7, obrigado, tarde. Tarde. Passaredo 2230, reautorizado para 2.500 pés. Direto Duna para sinal LS, pistão no zero, reporte estabilizado. 2.500, direto Duna, reportará estabilizado na final na zero. 2330. 1.698, direto posição Duna, 1.698. Eu prefiro foi direto Duna, transferindo para a ciência da Cidade do Azul, 6998, meia passa 1.40 para chama Recife, frequência 2.085. 2.085, 1.96. controlador azul 6992, solicita se você vai subir abaixo de 100. É 6998, tá livre. Agora vamos, primeiro alvo. Number 100 Golf Victor on the ground at 57, vacate to the right, call ground 121, decimal niner. Hey, right, call ground, clear ground, November 100 Golf Victor, clear of the left we do not know our question. Approval is taxi via Alpha, reported before taxi Juliet. Okay, report to Juliet. 100 Golf Victor, confirm a position on April. Ele não sabe. Ok. Da 998, reautorizado para 3.000 pés, 1.017, azul. 3.000, com 1.017, o azul é 998. Synchronization with Infraero. Stand by position before taxi Juliet. Como é que ciente, o contato radar foi perdido. Confirme seu chamado de pouso. Liga visual no tráfego de conhecimento do controle a reportar. Tem a frequência livre para autocoordenação. Lima, Papamã. Seu amigo de 102, autonomia de 45, aí a pé na Galeão. Taxi tem a via parte 1 no Índia, ponto de espera, chamando a torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 10 no 7, bom voo. 295, obrigado. O Salvador, boa tarde, jogou 10097, nós temos a informação Quebec 360, confiança, estamos no gate 04. 10097, prepara a saída, agora é LF e aguarda a copa. Agora é LF, aguardando. 230, Luna, completa LS, torre 118, 95. Muito obrigado e até, senhor. Passarinho do 2230, boa tarde. Boa tarde, passarinho. Continua a aproximação, informe sem pouso baixado e travado, vento no aeródromo, 180 graus, com 9. 230. Controle Salvador Azul 2789, então ponto de alerta. 4.000 pés, 1.017, Azul 2789. Para 4.000 pés, ajustado 1.097, Azul 2789. Copia. Alfins autorizado 360, decola da 1.0, com primeira curva à direita na saída arbórea, ele. Eu fiz o 21 na primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano de voo. Responder 5503, controle 1 no 20.8. 160, decolagem da pista no zero, primeira curva direita, arbor eleva, exceto a primeira aerosia, Zulu 21, segue conforme roda e plano. Aciona 5503, o controle 208, voo 9097. 1097, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Reportaremos pronto, voo 9097. Vocês não passam autorização para a Petrolina? Puxando 6314, Petrolina 340, decolada 10 com a primeira curva à esquerda na saída Momo Nini. Transponder 5510, controle 120, decimal 8. 340, Petrolina. Via Presumo 20, decolada 190, saída Momo. 5510-1208. Funcionamento 314, cotejamento correto, porta com fora do chuveiro acionamento. Cortará, obrigado. November 10 Golf 100 Golf Victor. Wi-Fi Aero. Request send by 1 minute more before text page, please, ok? Number 100 Golf Victor, approved tax class Juliet, go around the city from 1, after 19, taxi Lima, Mike, and Quebec. On taxi Quebec, call tower frequency 118.95. Pode, corrija. 1219, obrigado. Temos gol 1907, posição 04, pushback acionado. Autorizado, reposta táxi. Ok. Livrou, passarido, boa tarde. 2300. Passarido 2230, boa tarde, táxi via Alfa, Kilo. Remoto 12, no Pai de Cristo. Alfa, Kilo, remota 12, confirme. Correção Alfa e Juliette, remoto 12, no bate principal, corrigindo, ok? Sente, Alfa, Juliette, remoto 12. Torre 1895. 1895, muito obrigado pela colaboração e até já. Oi. Obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 69118. Já no localizador da pista 10, vai reportar estabilizado. 6908, continue a aproximação, são baixado travado, vento 80 graus, 10 horas. Sim, continue a aproximação, azul 69, vai. Número 2, setor aguarda. Chame a 355, decola ao 06, controle no 208. 208, obrigado. Controle Oxamea 355, boa tarde. É 355, boa tarde. Contato radar na decolagem, direto Leda para 360. Direto Leda 360, Azul 2789, tem restrições em pelo, desce até 2510, altimetro 1017. Azul 2789. Ok, até 2500, 27, 8, 4. São Paulo Estrela, voa Duna, 2789. Ok, dá presente, voa Duna. Controle Salvador, Guardião 01. Liga. Está mantendo aqui 2700 pés, já visual com campo. Você tem transferência para a torre, para coordenar com a torre. Toma a torre, 118.95, Guardião 01. 118.95, grato. Controle, controle, falou 2, 7, 8, 9, está presente, voa Duna ou atualmente após pelo? Após pelo, Duna, 2.500 pés, Salvador, muito boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, boa tarde, confirma intenções? 01 retornou pelo corredor forte, está aqui afastado do campo 6 milhas, a 2 mil pés, fazendo uma escolta, uma operação policial. Gostaria de coordenar com a torre, manter paralelo à estrada do coco, enquanto for possível, mantendo 2 mil pés. Quando não for mais possível, faremos o afastamento coordenado com a torre. Gente, o Guardião, na minha escuta permanece, caso necessite do afastamento. Então o senhor vai ficar paralelo à estrada do coco, mas na minha escuta, caso precise, o senhor afaste, é isso? Afirmativo, paralelo à estrada do coco, no setor sul aqui, e na escuta permanece na torre. Gente, é, o Guardião, só me confirma por gentileza a altitude que o senhor vai manter? 2 mil pés. Gente. 01. Torre. Boa tarde, gol não. 1097, ponto de pernada 10, pronto. Ali mantém pista 10, 1097. Aliarei mantendo a pista no 0, vou no 097. Azul 69 no 8, solo ao 09 direito no 219, corrijo. É, direito a 219, boa. Guardião 01 a torre novamente? Na escuta, 01. Para fim de evitar tráfego, teria, haveria a possibilidade de você descer para 1 mil pés? Manter 1 mil pés? Azul 69 no 8, só que seria via alta reportante do direito. Alfa, antes da Juliette, azul 69. Gente, não, só quando for houver a necessidade. Por enquanto pode manter 2000, só para saber se haveria essa possibilidade, caso haja alguma saída conflitante, Guardião 01. Ah, entendi, afirmativo, vamos manter 2000, se for necessário, faremos a descendência para 1000, coordenado com a torre, graças, faremos na escuta. Como 097, livre decolagem, pista no 0, vento no 90 graus, 99. 097. Para o táxi azul 4118. Está com 9 e meia a bordo, autonomia 4 horas e 30, alternando o caminho. Vai ser a Via Índia, ponto de cara 2, 1 no 8 do São 9, 5 altímetro, 1 no 0 no 7, bom voo. Gente, Via Índia, 4, 1 no 8. Ô Torre, o gol no 097 rejeitou a decolagem. Gente, poderia informar o motivo se precisar de algum apoio solo? Negativo, só coletivemos aí com pasta. Vamos livrar já. Gente, vai precisar de retornar ao portão ou vai já seguir novamente o ponto de espera? Ok, vamos voltar pro portão. Gente, chame solo em 121 decimal 9. Você poderia informar também se houve resto, se há resto de pássaros na pista? Com certeza. Gente, obrigada. Aparece. Você reporta... Pois não, quem chamou o sol? Serra Tango Delta com a Quebec, aguarda só um minuto, copy por gentileza, confirma o pátio e a pista de decolo. Gente, livre acionamento, chama pra copy por gentileza, confirma o nível solicitado, eu não tenho aqui no sistema. Gente. Paulo, novamente boa tarde, eu vou na 097, livrou pista, pressão na taxa real. Boa, 097, taxa de alfa, reporte antes do Juliette. Portaria entrando para a Juliette, o 097. Espera da 0. Azul 4118, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Informo que a aeronave que havia iniciado a rolagem anteriormente colidiu com pássaros e a gente vai necessitar de alguns instantes para fazer uma vistoria na pista, tá ok? Para a gente retirar todos os restos de mortais dos pássaros, tá ok? O 097 na escuta? Prossiga. Confirma qual a parte que colidiu da aeronave, se você tem essa informação. A gente só sabe que foi até uma fuselagem aqui, teria que pedir o pessoal da manutenção para dar uma olhada. Não entendi. O tipo de ave que colidiu? Tamanho do urubu aí. Sim, graças pela informação. Não pode. Papapa? Dá-lhe Serra Romeu, prossiga. 097. Sim, até o 04 autorizado. 04. Sim, o aeródromo é coordenado, informe se preencheu o plano de voo. Gente, mantenha-se visual, reporte da Bélia de Paris. Negativo, chame da Bélia de Paris. Salvador, boa tarde, Portugal, 021 Alfa. Portugal 021 Alpha Heavy Radio King Texas, descend and maintain 4,000 feet, altimeter 1017, bom for us. 4,000, 1017, bom for us, Portugal 021 Alpha. Papapapa, Charlie Serra Romeu, transponder 0121, mantenha-se visual, 0131, corrido, 0131, mantenha-se visual. Através de Paris. Após direto. Transponder 55 no site, controle 1-20-8. Já estamos dando o cotejamento correto, confirma para ver. Serra Tango Delta, para acionamento de táxi, chama Torre 1, correção para o táxi, chama Torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 90, no site, bom voo. Guardião 01, no solo, voltando. É Torre Salvador, corrijo. Mais curto, 01. Por gentileza, amigo, deixa parar no meu pé. Temos um tráfego setor, espera 2.000 pés também, no externo, para que não haja nenhuma reclamação parte do mesmo, tá ok? Afirmativo, já estamos descendendo aqui para 1.000 pés imediatamente, o Guardião 01. Muito obrigado. Brução? Oceaner 63 e 4. Autorizado, feedback acionar, reposta o site. Autorizado, feedback acionar, reposta o site, Oceaner 63. 3 ou no 4? Controle. Ah, só escuta. Informação, a aeronave que decolou anteriormente, notificou o choque com o pássaro, pista 1028 impraticável até a verificação pela infraero. Informação já presente, a infraero solicita mais 5 minutos para a liberação da mesma. Crescente a 1.7, mas tá? Está liberado. É a possibilidade de prosseguir e fazer uma base pela direita para a 1.7? A visual 2789. Firmo. Base para base pela direita, ok? Aguarde na experiência. Ok, 27. 89 vai se posicionar para base pela direita. Direita na saída da Eolê da Morte. Eu presumo 1.0 a primeira aerovia após, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5522, o controle 120 decimal 8. 6527. O taxi aí, papá, chega na papá. Unida 3.0, 132.17. 1.097, confirma somente nível copiado. Nível 360. Tente protegimento correto e a porta pronta para o pushback e acionamento. É, da 1.0 ou da... o 8.9 está se posicionando para pousar na 1.7. Então, as 2789, reporte final da 1.7. Reporte final da 1.7, 2789. Guardião 01, na escuta? Na escuta. Guardião 01, para informação, temos um ADR que voltará na pista 1.7. Fique atento e se afaste da final da 1.7, tá ok, Guardião 01? Afirmativo, estaremos afastados sem interferir com o tráfego da 1.7, 01. Azul 2789, informação de tráfego à direita, temos helicóptero próximo à estrada do Coco, não interfere com a sua aproximação. Reposto final da 1.7, azul 2789. 2.7.4. A mulher do cliente mantenha o ponto de pé. Uma aeronave que chamou o solo. Aeronave é o Gol 620, 02. Bom, 1620, informação Quebec em curso. Autorizado Recife, nível 370. Decola da 1.0 com primeira curva esquerda na saída Pucajama após Jamucaju. Transponder 5520, controle 1.20, decimal 8. Autorizado nível 370, decola da 1.0 após decolagem de curva esquerda Pucajama-Caju. Transponder 5520, controle 1.20, decimal 8, ou 1.620. Bom, no 620, cortejamento correto, reposta pronto para o que tiver questionamento. Passará o Gol 620. Uma aeronave que chamou, azul? Confirma a aerovia? Saída prevista da EL, confirma a EL-BT? Gente, 2007, assim que tivermos aqui no sistema, chamamos para a copa. Guardião 01, para informação, teremos decolagem agora também na 1.0, tá ok? Fique atento e se afaste também, no caso da decolagem de pouso. Ok, ciente visual com tráfego na curta final da 1.7. E ciente da decolagem na 1.0, estamos afastados aqui no setor sul da torre. Copiado. Iniciando azul 4.1.1. Quente. Sim, é via Índia, ponto de espera, chamado em 1.8.95, altímetro 1.017, confirmando o parte 1 no Índia. É 1.10 a bordo? Sim, 1.00. Frente, uma centena a bordo. 4, saque, frente, seu ponto espera 19295, final 6324. Lembra o cruzamento da 17 para passar para o outro setor, para continuar de volta? Sim, afirmativo, autorizado o cruzamento do setor Guardião. Ok, autorizado, iniciando o cruzamento. Informará quando livrar o eixo e a próxima passada é colar da 17. Certo, o Delta ali mantém em pista 17. Azul 41, corrijo, azul 2789, solo 23, libera a esquerda, solo 1219. Libera a esquerda, 2789, solo 219, 2789. Quero entrar, quero entrar. Quase nada, quase 206. Quero entrar, via Lima, Pátio 1, contorno Pátio 1. Está autorizado até o Pátio 3 quando lá atende os sinalizadores. Afirmativo, via Lima, Pátio 1, contornando o Pátio 1, até o Pátio 3, atende os sinalizadores 279. 01. Solo Salvador, gol 620, no 02, autorização, puxa da questionamento. Toro 620, autorizado, se tiver questão na reporta do ataque. Autorizado a reportar ataque, chegou 1620. Autorizou no 1169, já teria autorização para Guarulhos? No 1169, informação Quebec, impulso, aguarda cobre, prepara a saída da EULE da Monte. O seu Quebec, aguarda da EULE da Monte lá na escuta, obrigado. Salvador, muito boa tarde, eu passarei do 2230, ciente da Quebec, na autorização para a vitória da Conquista. Aguarda a cópia, passarei do 2230. A sua escuta. Serra, Tango, Delta, autorizado decolagem, pista 17, vento 190 graus, 99. Região 01, só confirmando, já livrou o setor e confirma a posição do momento? Afirmativo, estamos aqui na vertical da Lagoa da Baixé, aproximando do farol de Itapuã a 1.000 pés. Sim, se mantenha então o setor e se for ser afastado para outro farol de Itapuã, informe a torre, tá ok? Ok, na vertical de Itapuã informaremos o 01. Pardão Tango, Ilha Brava, assine o código 5162, prossiga visual, reporte na 20ª milha. Serra Tango Delta, decola ao 25 para informação à direita, temos aeronave mantendo o setor de farol de Itapuã, não interfere com a sua decolagem. Chame agora o controle no 208, Serra Tango Delta. 208, boa, tem que entrar. Claro, que a pista de Salvador foi fechada para tirar os pássaros. Será que seria possível a gente para coordenar então vai na proa de Montepo? Montepo. Isso, Montepo, Montepo. Azul 41 no 8, confirmando, solicita Montepo. Ou em... É, Montepo.